eu passe na vida, sofrimento, angústia e dor. Ainda que as lutas me cerquem, me trazendo tristeza e pavor. Ainda que o mal me persiga, não temo, não choro de horror. Mesmo assim estarei dizendo: tua graça me basta, Senhor. Mesmo assim estarei dizendo: tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Só de ti tenho teu favor. Tua graça me basta, Senhor. Ainda que o amor se acabe e a esperança parece morrer, ainda que os amigos falem, vire as costas, nem querem me ver. Ainda que os planos se mudem, não temo, não choro de horror. Mesmo assim continuo dizendo: tua graça me basta, Senhor. Mesmo assim continuo dizendo: tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Só de ti tenho teu favor. Tua graça me basta, Senhor. Só de ti tenho teu favor. Tua graça me basta, Senhor.